7:11, quase em frente ao tubo da passarela da Vila Auer. Estacionamento na rua José Peixoto de Lacerda Werneck, número 119. Igreja Pentecostal, Deus é Santo, vencendo pela fé. Graças a Deus, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus, que vos salda, sua irmã em Cristo, Rose Messias. Eu já estou aqui na sede, as irmãs já estão aqui também, todo mundo na peleja, na batalha, aguardando a sua presença, hein? Você que está aí do outro lado, nos acompanhando pelo aplicativo, pelo rádio, pela internet. Nós estamos aqui aguardando a presença de todos vocês, a entrada é franca, quem garante o milagre é Jesus. Hoje é uma concentração, maravilhosa. Hoje aqui na nossa sede é realmente uma concentração inédita, onde que Deus vai estar usando a vida do diácono Marcos Paulo na palavra, revelação, na libertação, grupo de senhoras louvando a Deus, a irmã Fabíola louvando o Senhor, o presbítero Wilson Gino todos com o óleo santo. Vai ser uma bênção na noite de hoje e as irmãs já estão aqui na peleja. Vamos ouvir uma palavra aqui, a expectativa da irmã, a irmã cooperadora Karina, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Rose, a paz do Senhor Jesus, os irmãos ouvintes. A expectativa sempre é grande, porque a gente não pode esperar menos que isso de um Deus tão grande. E como a palavra do Senhor mesmo fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo. Enquanto a palavra da verdade ainda é pregada, né, na terra. Então eu convido os irmãos para vir ouvir essa palavra que liberta, que transforma. E receber de Deus um milagre, receber uma cura, seja lá o que for que os irmãos estão buscando. O Senhor Deus tem para entregar nessa noite, em nome de Jesus. É isso aí, amados ouvintes. Mais uma irmã aqui. Vamos ouvir a expectativa da outra cooperadora, a irmã Noemi. A paz do Senhor. Com essa expectativa para logo mais agora, às 7 da noite. A paz do Senhor Jesus a todos. A expectativa aqui é grande. Nós estamos aqui com o coração cheio de amor para louvar ao Senhor, e os irmãos estão todos convidados a virem louvar conosco, e o Senhor tem grandes coisas, tem operado neste lugar, e se você está aflito, se você está com algum problema, o Senhor, ele dará um escape, mas venha buscar a presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós cremos nessa palavra, que ela é fiel, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela se cumpre. Então venham buscar ao Senhor para você ser próspero e abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém, olha que palavra maravilhosa, já a confirmação de Deus, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, sobre a tua vida. É hoje, corra aqui para a Avenida Marechal Floriano Peixoto, 6711, próximo ao terminal do Auer. Quase em frente ao tubo da passarela, bem, lá, bem ao lado do Alto Pés da Alvorada, aqui na Igreja Pentecostal José Santo. Nesta noite, já estamos aqui orando para Deus te dar força e graça para que você venha buscar a presença do Senhor conosco, porque Deus tem milagre para todos vocês, Deus tem salvação, cura divina, perdão, libertação, e só depende da sua fé. Corra para cá, em nome de Jesus, não olha para nada, olha para o Senhor Jesus, porque Ele vai te salvar de qualquer situação. A mão amiga de Jesus está estendida sobre a tua vida, te conduzindo. O Espírito Santo está falando com você agora, através de convite, para que você venha receber o seu milagre aqui nesta noite, na Igreja Pentecostal Deus é Santo, continuidade desta campanha, os meus projetos nas mãos de Deus para 2023. Em nome de Jesus, corra para cá. Venha direto do seu trabalho para a igreja. Ah, irmão, não consigo chegar às 7 horas, chegar um pouco mais tarde, não tem problema. Venha buscar a presença do Senhor, porque Deus tem o melhor para conceder para a sua vida, para o seu lar e para a sua família. Que Deus abençoe, vamos agora dobrar nossos joelhos, vamos orar, para que o Espírito Santo de Deus continue conduzindo cada um para a casa do Senhor, porque Jesus está às portas, como diz a palavra, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos, né, esperando o Senhor a qualquer momento e nós queremos que todos vocês venham fazer parte, né, da primeira ressurreição, em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Então, venha estar conosco nesta noite, porque Deus tem bênção para todos vocês. Deus abençoe o cobrador Idequel, que está aí na mesa de áudio. Deus abençoe os amados ouvintes. Então, corra aqui para Deus é Santo nesta noite, que é noite de bênção para todos vocês. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quem despede aqui é sua irmã em Cristo, Jesus Messias. Igreja, Deus é Santo, Santo, Santo. a grandeza de Deus. Deus é grande em glória. Deus é grande em poder. Ele é grande em misericórdia, perdão, amor, justiça, benignidade e sabedoria. Deus é tão grande que a palavra de Deus diz que o céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Ele é tão grande, mas ao mesmo tempo tão pequeno, que cabe dentro do teu coração. Deixe-o entrar. Quero lembrar os irmãos que a nossa programação agora vai ao ar todos os dias do meio-dia às 7 horas da noite. Meio-dia às 7 da noite. Meio-dia começa a nossa programação, vai até às 3 da tarde. Nós temos uma hora para voltar às 4, e quando é 4 da tarde nós retornamos à nossa programação, encerrando às 7 da noite. Nós não temos mais programa à noite. A programação aqui na Rádio Nacional, nós não temos mais à noite, só temos programa aqui na Rádio da Igreja. Como é que faz para ouvir a Rádio da Igreja? Como é que você faz para ouvir a Rádio da Igreja? É só você baixar o aplicativo. Para você ouvir a Rádio da Igreja, Deus é Santo, é você baixar o aplicativo. Como é que faz, Pastor Messias? É você ir para o Android, vá lá na Play Store, e digite Igreja Pentecostal Deus é Santo. Entendeu, meus irmãos? Ou então você entra no site da igreja e você vai ver lá a Rádio da Igreja Deus é Santo. Como assim? Rádio online, rádio web. Então, fique sabendo, à noite nós não temos programa mais pela Rádio Nacional. Nós temos programa aqui pela internet, pelo aplicativo, 24 horas. Para o Android, vá lá na Play Store e digite Igreja Pentecostal Deus é Santo. Tá certo, meus irmãos? E nós vamos voltar com vocês ao meio-dia, do meio-dia até as 7 da noite. Tá bom, meus irmãos? Comunique, avise. Deus abençoe vocês todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, Pastor Messias, prometendo voltar amanhã ao meio-dia. Gruger.com.br. Gruger MWM Geradores. 041-3376-4447. E atenção para a hora certa, 7 horas. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Ilha 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: chuvas no litoral norte de São Paulo. Maior navio da Marinha chega à região com hospital de campanha para atender vítimas. Lincoln Chaves. Também chegaram ambulâncias, caminhões, escavadeiras para ajudar na desobstrução de vias ainda interditadas, helicópteros e embarcações. embarcações de desembarque de viatura e pessoal e lanchas. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Estiagem no Rio Grande do Sul. Ministros vão à região e detalham ajuda federal de 430 milhões de reais. Luana Karen. De imediato, 100 milhões serão utilizados na contratação de carros-pipas para distribuição de água e também na compra e doação de cestas básicas e de combustível. Redução de filas para exames e cirurgias no SUS. Movimento nacional pela vacinação e ações de socorro aos Yanomami. Vamos falar sobre esses e outros temas em uma entrevista ao vivo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Na próxima semana, o Ministério da Saúde começa a campanha de vacinação contra a Covid-19.